Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azila Cast. Oi. Manel ali tá, né? A empresa tá crescendo, né, Manel? O Azila crescendo aí, os horários ali estão ficando mais fixos, né? E o Manel ali se atrasando pro programa, mas já bem isso, Manel. Deixa eu, agora se atrasa em horários fixos, né? Eu tive que deixar a mulher no trabalho. O cara tá igual o Joel agora, deixa a mulher no trabalho. Ei, mas inclusive tem que ter outra pauta aí pra tu anotar, mano. É. Asila na terra dos pandas, mano. Esse programa aí também tem que acontecer. E nesse programa agora a gente vai falar sobre profissões estranhas, né? Trabalhos que requerem uma pessoa trabalhar. Né? Ah, nisso a gente nem falou, né? Nossos nomes aqui, mano. Foda-se, né? O programa tá loucura total. Vai assim mesmo, né? Mas porra de frase, né? Tô nem pagando, né? Mas... É, mano. Pelo visto, já que eu não tava no outro programa, a galera já sabe quem eu sou e tal. Manel, quais são as nossas arrobas no Twitter e no Instagram? Mano, esse bicho tá mais gordo, mas ele deve estar pesando umas 4 arrobas. qual é, Manel, as nossas arrobas? Não, eu não quero passar vergonha, não, né? Me perguntando um negócio desse. Você pode acessar aí o @azileitor no Twitter ou no Instagram, né? Pra ver nossas fotinhas, né, Manel? As fotinhas. É, mano. Lá. As fotos aí do Neto de Vestida, mó como é. Pode procurar aí. Exatamente. Você pode ouvir o nosso podcast, o Azila Cast, através do azileitor.com.br ou lá no Spotify, né? Você pesquisa lá, Azila Cast, lá no Spotify e deixa aparece Spotify lá. Spotify do Azila, mano. Ih, mano, o cara é estilo Pânico, Michael Jackson, né? Ali no Spotify, mano. Ah, não, mano. Mano, sabia, é estilo não. Emílio, né? O Emílio. É Emílio do Pânico, é? Manel. Ou então a gente pode voltar o negócio do esquema de escutar nas caixinhas de som, né, Manel? Esse negócio das caixinhas de som voltaram também, né? Aquelas caixinhas bem pequenininhas, meu. O cara bota o YouTube. Nunca mais ouvi essas bichas, não, mano. Eu sei que a moda agora são fones de ouvido Bluetooth. É, sei verdade. Sei que a moda agora. As caixinhas do maconheiro? Caixinha do maconheiro. Chega todo escrotão, mano. Já bem isso aí, mano. O Manel aí já chegou todo Bolsonaro 2018. E já chegou dizendo, não, tem que acabar com essa porra aí de maconheiro. E a hashtag desse programa é a vergonha da profissão. De novo, já é bem isso aqui, velho. Os roteiristas ali tudo preguiçosos, né, velho? É porque esses bichos... É por isso que não dá certo, mano. O cara acorda a valor, mano. O cara contrata... Os roteiristas e tudo, esquema de contrata. Os caras no mínimo, né? É, mas os caras não, mano. Negócio de permuta, mas dá disso aí, mano. Tá fazendo o mínimo, né? Já dizia o antigo pensador, né, Manel? Seu Madruga. Eu pensava que era Branco, ó. Pode ser o Prancho também. O Prancho é porque os pensamentos dele servem pra todas as situações, né? O Madruga ali é só pro... Os atuais, né? O Prancho é mais antigo, né? Mais antigão usando. Ah, o Prancho também tem o seu mérito. Inclusive, vale a pena o cara fazer um cast do Prancho também, né? Das grandes... As grandes frases, né? As filosofias, né? E tal. Ele já dizia: não existe emprego ruim, Manel. O ruim é ter que trabalhar. É não, Manel? Poxa, aí foi uma bichinha. Vou levar isso aí pra minha vida, mano. Por que que eu não pensei nisso antes, mano? É isso aí, mano. O pior é que tu pensou, né? Por isso que o negócio tá como tá. O negócio tá duro, né, mano? Ei, mano, o negócio tá duro. Não, tá bom. Como é, mano? O negócio tá meio pombo. O Manel todo triste, né, mano? O Manel triste, né, dizendo, tá, não, tá. Eu te disse, mano, tu foi casar à tarde, mas tá com as funções aí meio alteradas, né? Os dinossauros estão morrendo, mano. Ei, Manel, tu acha que vale a pena, macho, o cara pegar qualquer emprego assim? Com certeza, mano. Qualquer emprego assim, mano. Tu pegar assim, ah, mano, tô desempregado aqui, mano. Tem que pegar qualquer emprego. Qualquer emprego pode mandar aí que eu vou. Acho que vale a pena o cara pegar isso aí, mano. Não, mas depende desse qualquer aí, mano. Na verdade, depende das necessidades. Eita, o Manel já mudou aí a filosofia aí, ó. Por quê, Manel? A questão não é o emprego, a questão é a necessidade. É. A necessidade fala mais alto que qualquer coisa. Pois é, mas... O que é necessidade, mano, pra ti, mano? O PC, ele não tá com emprego nenhum. Já faz um ano. Já faz se um você ano. Tiver, que... Se você tiver ali com... Se você for solteiro, tá sozinho na buraqueira e tal... Aí tá passando bem, né? Você tá passando por momentos de aflição ali sozinho, eu acho que ainda dá pra encarar. Ou melhor, ainda dá pra encarar algumas escolhas, né? Ah. Mas, vixe, mano, um dinossauro matou o outro. Ih, já pensei isso. É isso aí, mano. Acaba assistindo Família de Dinossauros, mano, no meio da gravação, mano. Aí, mano, eu só sei que se você tiver na derrota sozinho, aí beleza. Você tá passando necessidade, vamos dizer só. Mas quando você tem criança, mulher e tal, mano, aí o negócio aperta. Aí é foda, né, mano? Mas aí é você não vai deixar o seu filho ali passando necessidade, faltando as coisas e tal. No Brasil que a gente tá vivendo hoje, mano, é, cara chegar e dizer assim, não, mas eu não quero essa profissão, não, porque esse emprego aqui não é pra mim, não, e tal, que eu sou muito mais foda que isso. Vocês andaram conversando com o Lulu, foi? Vixe, foi não, mas ele pensa assim. É, mano, ó, bota o Lulu aí no microfone. Tá, ele pensa assim. O Lulu tá certo, mas ele tem que exigir um emprego bom mesmo, mano. Não, foi mais que ele disse assim pra mamãe, não, mãe, eu não me vejo trabalhando pros outros, não. Ixi, já é Steve Jobs, né? Não, me vejo trabalhando pros outros, não. É o Steve Lulu, né? Aí como eu sou um homem experiente, né, e tal. Cabeça de pico. Aí eu disse, mano, acordar pra vida, mano. A vida não é essa molezinha, mano. Ora, acordar, o cara quer ser empreendedor, mano. Tu tá cortando o sonho do cara, mano. Não, mas tem que começar de baixo. Negativo. Tem que começar com ele. Você não tem onde cair morto, como é que ele vai empreender alguma coisa? Até o Silvio Santos é o maior exemplo, começou de baixo. Não, mas tu tá pegando uns exemplos muito altos, mano. Tu acha que o filho do Bill Gates começou de baixo? Gi. Eu tô botando Silvio Santos, ele achou alto, aí ele bota o Bill Gates. O cara dizer, né, mas tu tá um pensamento muito alto. Mas o filho do Bill Gates. Mano. Sim, aí ele tava com esse negócio, passou mais de 3 anos aí só escolhendo não trabalhar, né, porque nem um trabalho estava pra ele, né. Escolher não trabalhar é uma escolha também, né, isso aí tu não pode desmerecer o cara, não. Justamente, aí ele começou a passar uns 3 anos nessa putaria, aí quando foi nesse ano agora, ele está trabalhando, mano. 3 anos? Mas é porque o rapaz tava em dúvida, mano. O mercado aí tava meio... Os tubarões do mercado, né? Mano. Tava tentando engolir. Mas assim, de qualquer forma, ele viu o irmão dele começar a trabalhar, e o outro irmão dele também, tá? Então eu acho que ele começou a correr o ângulo de outro ângulo, né? Qualquer trabalho deve ser feito, desde que pague bem. Pagando bem... Eu faço. Pagando bem que mal tem, né? É, exatamente. Tu concorda com isso aí? Com certeza. Isso aí é uma faca de dois gumes, isso aí. É nada, mano. Macho, eu nunca vi um cara que ganha muito dinheiro reclamando da vida, não, mano. Se tu ganhasse muito dinheiro pra dar a bunda, e aí? Mano, é porque tu vê logo as tuas preferências, mas aí também... Não, é minha preferência. Tu vê logo... A verdade é isso. Você tá dizendo que é pagar muito dinheiro e não se importa o que seja. Não assim. Mas, ó, uma vez eu vi um cara que disse uma coisa realmente interessante. Mas tava dizendo, ah, mas não sei o que e tal. Meu emprego é. O emprego do cara é merda, não sei o que. Mas ganha muito, não vale a pena. Aí o cara disse, macho, o emprego do cara é uma merda, mas é melhor o cara passar o final de semana com dinheiro, mano, do que o mês todinho sem, mano. É verdade. Aí eu parei pra refletir, meu, macho, tá aí, mas é isso aí mesmo. Não, mas isso aí tá certo. Mas qual é o emprego merda? Qual é o emprego merda, Manel, pra ti? Emprego merda, emprego merda. Emprego merda é isso que eu acabei de falar. Mas não, respeitando a classe trabalhadora, né, dessa profissão aí, o cara tem que... Mas, na verdade, eu acho que emprego é emprego, na verdade, né? O cara tá trabalhando... O cara tá ganhando dinheiro, tá, né? Tá é, o cara tá ganhando aquela história. O cara tá ganhando dinheiro honestamente, mas então já é válido também. Merda é o cara roubar, assaltar, né? Matar o carro de celular. Tá? E aquele teu ditado, mas que feio é roubar e não poder carregar, mas tu mudou de ideia já. É porque tem umas profissões que são ruins mesmo. Por exemplo, profissões que você tem que lidar com o ser humano, mano. Tu é doido? Isso aí é ruim demais, mano. Porque, mano, a sociedade, mano, caminha pra um patamar, mano, que se a pessoa pudesse, mano, ela não falava mais com ninguém, mano. O cara resolvia tudo online. É, mano, tudo no texto, né? Texto. Aí os cara botam uns empregos, mano, que você tem que lidar diretamente com o ser humano, mano. Cliente, né, mano? É, mano. Cliente, ó. E é isso, né? Cliente. Dá logo uma tristeza, mano, caramba. Eu fico puto, mano, é com profissão que o cara tem que atender o telefone. Aí por quê, mano? Poxa, é massa, mano. Porque, macho, atender o telefone, primeiro que o telefone toca no teu pé do ouvido, né? Isso aí já deixa o cara puto. E aí o cara tem que conversar com alguém, mano. Já conversar com alguém, mano, eu aí também ficava puto quando tinha que atender o telefone. Deixa aí, quando eu tocava o telefone lá nos projetos, velho. Oi. Só o cara dizendo é. Pô, tá, bicho, pode falar, não. O cara tem que falar o nome da empresa, boa tarde, né? Ei, mano, eu, Márcio, quando eu tinha Lan House, mano. Vixe. Aí eu falava tudo doido, mano. Como é que tu falava? Como é, mano? Tu falava imitando o Raiden do Mortal Kombat, mano? Eu falava, mas para demais, aí você dava vontade de rir, ó. Aí o pessoal, alô, alô, aí eu. Peraí, mano. Como é que você fala? Aí, quando o cara já tá quase pra desligar, aí, ô, tá aqui. Mano, eu ficava fazendo pegadinhas do telefone, né? Aí, quando foi depois, mano, que eu me acostumei a atender o povo e tal, aí eu agradecia, né? Bora, obrigado, né? Obrigado e tal. Aí eu falava pro cliente, mano. Como é, mano? No começo tu não sabia nem atender um telefone, mano. Tô dizendo assim, pessoalmente, quando o cliente vai embora, aí você diz obrigado e tal, né? Blá, blá, blá, blá. Aí eu me acostumei, mano. Tipo, a quando eu falo com a pessoa, eu terminar agradecendo, entendeu? Então não importa o que eu estivesse fazendo. Por exemplo, a pessoa chegou perto de mim pedindo um trocado. Aí eu, não, deu não, obrigado, entendeu? E aí os caras ficam putos contigo. Aí eu já falei isso, mano. Porque tu não dá o dinheiro e os caras ainda acham que tu tá frescando, né? Esse pai, todo mundo ainda fica tirando um ao tirando, tirando um mega pagode aqui, olha. Sendo que é sem querer, entendeu? Olha, sem querer. Os atendimentos do Manel. Já tá pra sentir a maldade, cara. É, mas eu falar tanto obrigado, mano, que eu falava pra quem chegasse perto de mim, eu tava dizendo obrigado e tal, velho. O cara mandasse tu se fuder, é. Obrigado, obrigado. É quase isso. Na hora, né, mano? Tava meio que automático. Tava meio estranho. Super interessante. as 20 profissões mais bizarras do mundo. Inspetor de cuspe de ABC. Morar em uma cidade da grande da Índia e procurar uma vaga em empresa de seguranças homologadas pela prefeitura. Nas metrópoles indianas, o problema de pedestres cuspindo nas vias é tão crítico que a prefeitura contratou empresas de segurança para coibir os porcalhões. Inclusive, isso aí devia ter no Brasil também. É, mas a galera tá cuspindo demais no chão, né? É, mas isso é uma parada nojenta demais, né? A abordagem inclui pagar 200 rúpias ou limpar o cuspe, como o salário... É, mano, tu não acha rúpia parecido com o nome da moeda do Zelda, não? É, pois é. Na verdade é o mesmo nome, né? Não é nem parecido, não. Será que o cara recebe os cristalzinhos mesmo? 200 cristalzinhos? Olha, mano, toda vida que alguém me diz esse negócio aí de rúpia, mas só penso nisso aí, ó. Como o salário... Da zona dos... É só que tu só pensa nos cristais, né? É, ele diz aqui, como o salário médio por lá é 170 rúpias por dia, a maioria prefere limpar 200 rúpias. Rúpias. Você vai no restaurante, no chão, não, mas... Todo canto, mas tu é tipo um gari de cuspe. Gari de cuspe. Qualquer canto que tu for lá, tu pode limpar o cuspe. 200 rúpias. Tu acha que vale a pena esse emprego aí, 200 mano? 200 rúpias, o cuspe ou um dia? Ixi, aí o Manel quer ficar milionário limpando os cuspes. Ah, então já tá... É... O cabra tá procurando, é um meio de vida, né? Quanto é que vale uma rúpia, Manel? Uma rúpia. Uma Essa rúpia. É a pergunta que não quer calar, né? Uma rúpia em reais. Uma rúpia indiana é igual a 0,058 reais. E aí, mano? 0,058. 50 centavos, 58 centavos. É, mano. O negócio tá difícil, mano. Na Índia. Próximo. Mergulhador de campo de golfe. Esse aqui... Ah, essa daí nada. É tranquilo, mano. Aí. Agora... Como chegar lá, morar nos Estados Unidos, aí, Manel, tu é doido. Já começou bem. Eu tô indo pra lá agora. Cursar mergulho básico e tentar uma vaga em algum campo de golfe. Mergulhadores entram nos laguinhos de campo de golfe para coletar milhares de bolinhas que os jogadores isolam. A água é tão suja que os caras ficam tateando lodo para encontrá-las. Em média, um profissional recolhe 3 mil unidades por dia e revende por 10 centavos cada um. Não, beleza, o cara revende a bola. Alguns caras são escrotos e revendem a bola por 10 centavos. 10 centavos. Mas esse não é o salário do cara, não. Mas isso aí é tipo uma comissão. Mano. O salário do cara é 8 mil a 16 mil reais por mês. Mano. Ei, mano, vocês sabem uma parada, mano, que eu acho interessante sobre profissões, mano. Que isso aí tem um pouco a ver, mano. Pro cara ver que o Brasil não é o único país de pessoas escrotas, mano. Vocês já viram aquela parada das cobras na Índia? É. Que a Índia, mano, teve um tempo desse que tava cheio de cobra, né? A prefeitura preocupada criou a profissão de matador de cobra, né? Matador de cobra. Aí, beleza, né? Quem chegava lá na prefeitura com uma cobra, dava, sei lá, 10 contas, a prefeitura dava, entendeu? Só que é o indiano lá e tal, o garotão pensou um macho. E se eu começar a criar as cobras dentro de casa aqui, as bichas... cativeiro e tal, os caras viram que dava um meio de vida, entendeu? Aí pronto, aí começaram a criar as cobras, como a cobra tava meio grande, eles abatem em casa mesmo e estavam fudendo ali com a prefeitura. A prefeitura descobriu, eu disse, aí é, bichão, porra, agora não tem mais porra de matar cobra não, mas suspende a profissão aí, mano. Igual trocador de ônibus, né? A prefeitura diz, não, mas suspende essa porra aí, pronto, extinguiu a profissão. Aí os matadores de cobra, muito puto, jogaram as cobras tudo no meio da rua. Aí a moral da história, mano, nem só o Brasil tem uma população de pessoas escrotas. Gold Farmer, olha aí, mano. Vixe. Alguns RPGs online vivem, existe pessoas jogando pra fazer um negócio, acumulando ouro, armadura, pra revender no mundo real. Aí, mano, isso aí tu... Isso aí eu começo isso aí, amanhã. Na China, há empresas legais de jovens trabalham 10 horas por dia pra subir o nível dos personagens e obter peças raras. Aí, mano, acho que vale, mano. Aí, mas só... É, mano, e se eu te disser que alguém... do Azila já fez isso aí. Oi! Tu foi, mané. Eu tô na alçada. Eu sei quem é que fazia isso aí, mano. Também sei. Esse cara aí... E ele cobrava um preço não absurdo, né, mano? O bicho todo... tinha até contrato, né? Contrato... Cara, esse mesmo... cara fazia. Vale isso, né? Esse mesmo cara aí, ele também tomava anabolizante. O salário do cara é de 260 a 390 reais, mano. Aí, aí é bom. Mas aí, é macho, tu sabe porque... que o salário do cara é esse, porque tem uma porrada de adolescente que faz esse serviço aí de graça, né? É, nos primos, aí... né? Primos. É, aí quebra o mercado, né? Inclusive, eu vou fazer também uma denúncia. Tem um participante desse programa que obriga os primos a fazer essa parada aí, de graça ainda mais. A China ali, os caras exploram os caras. Tem uns 300. Tem até uma matéria que eu tava vendo, mano, que os presidiários, né, lá da China, eles ficam obrigando os caras a jogar WoW, né, mano, ficar farmando. É, mano, farmando o dia todinho, velho. Levantou agora uma questão interessante, mano. Na China, mano, o trabalho normal, mano, já é uma escrotização zona foda, mano. É. Avali como é que não é o trabalho de um presidiário, mano. Cara. O cara levando chicotada todo dia. O cara deve levar chicotada 18 horas por dia, mano. Eu ouvi falar que a galera tava o cara só toma água com as chove, né? Presidiários pra treinar. É pra jogar Gumball. Joguinho lá, Gumball, ele tinha a moeda dele, valia reais de verdade verdadeira. E tu sabe que o último servidor de Gumball fechou tem 5 anos, né? Então essa tua matéria aí tá... Não, mas eu tô dizendo que tá atualizado, o que acontecia. Esse trabalho aqui, Manel, testador de odores. Distinguir as sutilezas do aroma entre um bafo entre o bafo e uma suvaqueira e uma flatulência. O cara fica esperando o outro peidar. Se o cocô que fede mais é o ovo ou se é a carne. Come, peida aí. Oi, mas o salário é bom, mano. 3 mil a 8 mil reais por mês. É doido, mas eu iria nesse aí. Eu iria. Aí é o verdadeiro cheiro feio, né? Mas tu sabe que esse emprego, mano, ele paga bem porque a vida útil do cara que faz deve ser baixa. Né? Porque o cara faz aquelas reuniões do Azila, né? Eu não vou dizer quem é o cara porque ele tá participando do programa, né? Mas tipo, o cara tá lá no Manel, aí esse bicho só... soltou um peidozão violento, né? Só que ninguém ouve, né? Porque é barulho alto. Então ele aí tá só sobe aquele travesseiro. Aí sobe aquele cheiro estranho, mano. Aí as narinas do cara começam a queimar, mano. Daquela negócio que lacrimeja o olho, né? E tal. Isso uma. Avalia o cara 8 horas por dia nessa atividade aí, mano. O cara fica com o nariz ali igual do Michael Jackson. Palhaço de rodeio. Eita, esse aí o Manel vai. Ah, esse aí, mano. Manel iria de graça. Né? Esse aí é massa. É aqueles. O cara fica correndo, fugindo do boi, né? Do o palhaço touro, né? Distrai o touro. É exatamente isso aí mesmo. Esse aí eu vou. Esse aí tu vai. De 200 a mil reais por show. Mano. Puxou um negócio bom, hein, mano? Puxou, Manel. Mil conto. Só que quantos shows de negócio tourada aí deve existir aí, por aí? Tourada não, mano. Rodeio. Tourada. Tourada só na Espanha, mano. Não, mas esse aí tá dentro do orçamento, tem que ser. Esse aí dá pra ir, dá pra enviar o currículo, né, mano? Isso aí, o currículo tá lá. Tem um aqui, Manel, descontaminador nuclear. Esse aqui eu não sei como é, não. Vamos ver aqui. Fazer reparos em usinas atômicas e conter vazamentos radioativos. Vixe Maria, mano. Esse aí, mano, todo mundo queria ser essa porra, mas depois que saiu ali o Chernobylzão, os caras foram voltando atrás. Eu tentei assistir, mas ele tá onde ainda, velho? Sei lá, mano, eu vi na... Ele é do HBO. Que eu achei massa, mano, é porque assim, mano, a gente tem a visão, mano, que a parada é escrota só no Brasil, mano. O cara vê o Chernobylzão, mano, vê que a turma da Rússia ali também era comédia demais, mano. Ah, os caras ali são um bocado, mano, é doido. Mas tem uma hora lá no... Não, mas será da recente. Eu acho que eu não posso contar, não, mas... Ah, não, o salário não é 62 mil reais, não, é 6,2 mil reais. 6.200. Ah, vou mais não. Quero mais não. Tá bem isso, mano. O Joel aí passando o salário errado. Que o RH digitou aqui errado, meu. Confere aí o do boiadeiro aí pra ver se eu vou mesmo. Pode ter passado errado. Aqui o boiadeiro aqui, 1.000 conto, puxou. É, tá 1.000 conto. Só o Manel se mudando pra Barretos, né? E chega lá. O Manel perguntando, ei, mano, e o boiadeiro, quanto era mesmo, hein? A gente tem um emprego aqui de guardador de fila, mano. Aí, esse aqui vale a pena. É na China também, mano. Aí, a população da China é sei lá quantos bilhões, né? E as filas de lá devem ser quilométricas, né? Fila na China deve ser um negócio uma loucura, viu, mano? Porque o cara já fica puto aqui no Brasil, né? Imagina na China, mano. Tem uma porrada de gente. Quanto é aí? Na China não tem, não, mas eles não têm direito de trabalho de instalar, não, mano. Lá é anônimo, né? É cada um por si, Deus. É autônomo, né, mano? Vixe, mano, é R$6 por hora, mano. Vale a pena. Lá na China é o famoso se quiser, né? Os caras devem querer, né, mesmo daí, mano. Deve ser um dinheirão pra eles, né? Não, mas é. O cara tem que ficar quantas horas, mano? Aqui, aguardadores de fila que ficam 26 horas por dia na fila do... Tem 2 horas a mais da China, né? Pesquisa de uma aí, qualidade, né? Os caras são muito doidos aqui, mano. Testador de camas, Manel. Tu queria ser um testador de camas? O cara testa com a loura zona do lado, né? Gente, a mulher lá atrás, é o quê? Bicho, que isso é o Kid meninão, ó. Uma loura do lado é só a porrada do headset dele. Só aquela zoada do tapazão na nuca, né, aquele tal. Aí, mano, se o cara tivesse gravando por vídeo, mano, dava um memezão iradíssimo, mano, agora. Tem outro aqui que é um de ordenhador de cobras, mano. Aí é com medo. Ô, putaria, o Manel chega na fazenda lá e na profissão. Ordenhador de cobra. Esse bicho pensa no negão, né? Assim, é, mano, que tu vai ter que tirar o leite da cobra. Você viaja muito, ó. Putaria, ó. O negão sentado assim vai começar a subir aquelas músicas de burro. A câmera vai fechando assim na cara. Reprodutor de elefantes. Essa daí parece boa. Olha como é que o cara tem que trabalhar, Manel. Como chegar lá? Cursar medicina veterinária, fazer especialização em reprodução assistida. Caralho, Manel, o cara tem que ser um voyeur. Voyeur, né? Voyeur de elefantes, né? E curso para trabalho com elefantes. Beleza. Elefantes criados em zoológico, como os asiáticos, em risco de extinção. Precisa de uma mãozinha na hora de se reproduzirem. Vixe, Manel. Ah, mas isso aí é aquela parada do panda, né? Que o cara tem que ajudar o panda e tal. É, na real, precisa de um braço inteiro. Vixe, Manel. Aí. É o que os gigantes de tromba têm um sistema reprodutor um pouco eficiente, apresentando dos maiores desafios para quem trabalha com reprodução em cativeiro. Vixe, Manel. Para colher o esperma destinado às inseminações artificiais veterinárias e auxiliares, tem que manter o bicho quieto para fazer uma limpeza preliminar. Eita, Manel, lá vem. Sabe aí. Primeiro as fezes são retiradas até onde o braço alcança. Após o trabalho manual, uma mangueira inserida no ânus do animal bombeia água e sabão. Caralho, meu irmão. Isso aí é foda. Estimular o pênis do elefante, que tem 1,5 metro de comprimento. Agora 16... o Manoel aqui o e 16 centímetros de diâmetro. Vixe, é só o Manoel assim, mas é disso que eu tô falando. Estimular o pênis é perigoso. O cara botou ali aqui em letras garrafais, ó. Pois as áreas sensíveis fazem o membro espasmar para todo lado, com risco de nocautear o veterinário. O negócio do bicho é quase um braço que vai estar, certo? O cara ser nocauteado, putaria. Eu fiquei imaginando a cena, Manel. Eu acho que o Manel vai velho. Esse bicho que desequilibra você. Manel nada, vai te lascar. A gente tem que ajudar, mano. Os elefantes asiáticos, os bichos não entram em xixi. Essa do nocaute aí foi putaria de barro. Tem que ajudar, mano. O cara pode ganhar de 9 mil a 12 mil reais, mano. Agora sim, mudar, né, mano? Agora te interessa, né, menino? 12 mil reais. 12 mil reais por mês aí. Mas estudar pra ser. Mas por que é que tu tá com preconceito com o elefante, mas? Ele não tá nem sabendo, mano, disso aí, mano. Quem? O elefante não tá sabendo? É, mas ele tá só ali parado, mas ali. Um perigo de tu ser nocauteado. O bicho tá só curtindo, né? Tal, né? O Manel lá estimulando o elefante, né? O Manel vai olhar pra cara dele, ele todo. Bicho todo numa boa, todo, né? O elefante. Todo relaxado, Zé. Ai, dentro, mano. Hasta la vista, baby.